alguém que fez o mundo falar. Houve alguém que fez o paralítico andar. Mas houve alguém que o condenou. Foi o Judas traidor. Mas houve alguém que o condenou. Foi o Judas traidor. Herança que o passado te deixou, doada pela própria humanidade. Enquanto tiro do peito acalanto e te dou, você me retribui com falsidade. Houve alguém. Houve alguém. Oh, mas houve alguém. Que fez o mundo falar. E daí? Houve alguém. O que foi que ele fez? Me fez o paralítico andar. Certo. Mas houve alguém que o condenou. Quem foi? Herança que o passado te deixou, doada pela própria humanidade. Enquanto tiro do peito acalanto e te dou, você me retribui com falsidade. Houve alguém. Houve alguém. Oh, mas houve alguém. Que fez o mundo falar. E daí? Houve alguém. O que foi que ele fez? Certo. Mas houve alguém que o condenou. Quem foi? Foi o Judas traidor. Mas houve alguém que o condenou. Foi o Judas traidor. Herança que o passado te deixou, doada pela própria humanidade. Enquanto tiro do peito acalanto e te dou, você me retribui com falsidade. Houve alguém. Houve alguém. Oh, mas houve alguém. Que fez o mundo falar. E daí?